Rádio Nacional. Uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, está entrando no ar o Tema Livre. Hoje é quinta-feira, dia 20 de março, não é isso? Que é isso mesmo, né? Começa tão cedo o dia que a gente fica perto da noção do calendário. Hoje nós vamos tratar aqui no Tema Livre, recebendo de novo aqui a Paula Mayran, presidente do nosso sindicato do jornalista aqui do município. Muito legal receber o pessoal aqui para tratar do congresso, primeiro congresso dos jornalistas profissionais do município do Rio de Janeiro, que aconteceu na sexta e no sábado da semana passada aqui no Rio de Janeiro, na sede do sindicato. A Paula Mayran, que é presidente do sindicato, está aqui com a gente. A Carol Barreto, que é nossa colega aqui da TV Brasil e que seguiu os dois dias da programação do sindicato, e o João Costa Filho, que é do Grupo Tortura Nunca Mais, e é do jornalista também, claro, mas é também um observador do Tortura Nunca Mais na Comissão da Verdade do Sindicato dos Jornalistas, que foi instalado há pouco tempo, está começando agora a pegar embalo e promete muito trabalho. Carlos Tautos, que é da comissão, esteve aqui ontem e falou comigo depois do programa que a gente falou ontem, foi dos 50 anos do golpe, e ele disse que a comissão está bastante ativa. Mas eu quero que a Paula fale como é que foi o congresso, Paula, como é que é, o que, as principais itens da pauta e o que, rolou de discussão. Você já, ela já puxou minha orelha aqui porque eu não fui. Vai, fala, Paula, bom dia. Puxei mesmo a orelha aqui do bolo, porque foi um momento muito importante para a nossa categoria. Foi o primeiro congresso, né, de jornalistas profissionais do município do Rio de Janeiro, num sindicato que tem 79 anos. E a gente se esforçou bastante, apesar das emergências de uma conjuntura que a gente vive hoje na nossa categoria bem difícil, para realizar o congresso, porque consideramos fundamental aprofundar o debate sobre as questões que nos envolvem nesse momento da nossa história. Escolhemos o tema dos 50 anos do golpe, com o recorte da questão da liberdade e também a questão dos direitos, né, que estiveram em questão há 50 anos e ainda estão em questão para nós na atualidade. E nos dois dias nós trabalhamos esse contraponto do que vivemos no passado e do que vivemos no presente. Trabalhamos as questões relacionadas ao que enfrentamos na conjuntura pré-mega eventos, né? Estamos para enfrentar os desafios da cobertura jornalística da Copa do Mundo e também das Olimpíadas aqui no Rio de Janeiro, e as dificuldades relacionadas a essa cobertura envolvendo as condições de trabalho. E tivemos também uma mesa que foi especificamente relacionada à violência que hoje ocorre nas manifestações e que, em muitos casos, é dirigida especificamente aos jornalistas, né? Na maior parte dos casos, tentando nos calar o próprio Estado, né? Por meio dos policiais militares. E também as condições de trabalho que são uma outra forma de violência cometida pelos patrões. Então, foram dois dias muito ricos, não só no que se refere aos debates, mas também no que se refere à proposição de políticas por meio da discussão e aprovação de teses que vamos levar para o Congresso Nacional, que vai ocorrer agora em abril em Maceió. Já no mês que vem, né? Isso. Legal, muito bom. Ô, Carol, o que, você destacaria aí nessa pauta das discussões? O que, você destacaria como um ponto alto do Congresso, do primeiro Congresso? Esse primeiro Congresso em 79 anos é uma coisa significativa mesmo, né? Bom dia, Carol. Bom dia. Bom, acho que o Congresso como um todo foi bastante proveitoso, né? O que eu destacaria mais foi o debate que eu participei mais dos grupos, que foi o debate de qualidade de formação. A minha saída da universidade ela é relativamente recente, então acabei participando desse grupo em que o debate fundamental foi sobre as novas diretrizes curriculares do jornalismo, né, as quais a gente tem algum nível de crítica, porque busca separar o jornalismo da comunicação como um todo ao invés de integrá-la, né? Então, esse foi um debate polêmico no grupo, mas que acabou prevalecendo a lógica da não separação, né? Ao contrário, da integração, porque, inclusive, a gente acredita que a categoria deve estar cada vez mais integrada com a dos radialistas e com as demais profissões que englobam a comunicação. Você sabe que a Paula teve aqui num debate aqui, né? Em que uma representante dos jornalistas, em nível nacional também, fez essa distinção entre jornalista e radialista, e até ela fez uma distinção de uma forma um pouco prepotente, assim, meio discriminatória, né? O radialista era uma coisa menor, uma coisa assim, ela não falou isso, mas foi o que ela deu a entender. Eu, na qualidade de jornalista e de radialista, me senti ao mesmo tempo privilegiado e achincalhado. Fiquei meio... O que você queria falar, Paulinha? Não, eu queria reforçar a importância desse debate que foi feito, de que a Carol participou, porque a gente vive hoje uma ameaça, né, no que se refere à formação de jornalistas, que é séria. Existe todo um movimento e um lobby das corporações, do monopólio da mídia, para influenciar no Congresso medidas para mudar o currículo dos cursos, né, da nossa área, de modo a torná-los meramente formadores de profissionais que atendam às necessidades do mercado, às necessidades do patrão. Quando, na verdade, nós estamos lutando por um currículo que forme profissionais que estejam bastante bem formados na ética, bastante bem formados para pensar criticamente sobre o que fazem, sobre o seu papel na sociedade, sobre a sua condição de servir a sociedade e de pensar criticamente sobre o mercado, até para serem capazes de reformar o mercado, de repensar o mercado para melhor atender as necessidades da sociedade. É verdade. Essa discussão do currículo de formação acadêmica é uma discussão antiga, uma discussão que vem desde 69, quando foi instituída a obrigatoriedade, né, do curso de jornalismo, do diploma de jornalista, e sempre se apontaram falhas, assim, não, isso aqui não, porque você sai com a teoria, você não tem prática. E, na verdade, o que você falou, Paulinha, é muito palpável, você vê isso no dia a dia. Há um interesse dos patrões de meter o dedo nessa formação aí para criar um bando de cordeirinho ali no mercado, aquela coisa, né? O jornalista bancário no sentido ruim, não no sentido burocrático, no sentido que o bancário tem dessa... de ser preso ao guichê, preso ao escritório, essa coisa, e não o jornalista na rua. Eu acho que aí também, nisso aí está a origem desse divórcio que causou agressão a jornalistas na cobertura de eventos nas ruas, de manifestação de rua, porque o jornalista ficou meio distante da rua, e aí quando foi para a rua ficou se identificado com o patrão e não com a própria rua. Mas eu queria chamar a participação do João, porque, João, poxa, tanto tempo, né, cara? Eu e o João, nós fomos colegas de João Alfredo, cara, em Vila Isabel, em 1968, Grêmio Estudantil, Revolução Estudantil, a gente na rua. Outro que foi daquele tempo, o Anselmo Vasconcelos também. Anselmo. Né? Lembra do Anselmo lá também? Era garoto, ele era... Imagina você. Éramos todos garotos. Ele era mais garoto ainda. É verdade, éramos todos jovens. Mas você, eu quero que você, como jornalista também, faça a primeira pontuação sua nessa nossa conversa sobre esse congresso que foi no sexto e no sábado passado. Esse congresso foi uma coisa espetacular, embora eu não tenha podido acompanhá-lo todo, mas por ser, não só por ser o primeiro congresso da categoria, mas por reunir uma preocupação, pessoas voltadas para uma preocupação no jornalismo, que é uma preocupação muito antiga, desde os anos 70, quando a gente tomou de volta, né, da mão dos ocupantes interventores do golpe militar, o sindicato, né, e travamos exatamente essa discussão de como é que eticamente íamos nos comportar a partir dali, qual era a diferença entre interesses de trabalhadores, jornalistas, profissionais desse ramo, e o patronato, e como estruturar a relação do sindicato com os diversos segmentos da categoria que estavam se expandindo já naquela ocasião. Essa discussão foi muito boa e muito profícua dentro do sindicato. É fundamental que outros congressos sejam feitos, não apenas em nível nacional, mas também em nível regional, porque a gente tem presenciado aqui no Rio de Janeiro, para ficarmos aqui na nossa metrópole, nossa área, na nossa área, temos presenciado também a existência de colegas que têm uma certa dificuldade de compreender a dimensão da categoria, a sua relação com o público, né, a sua finalidade, que não é apenas de pegar a notícia como fosse captar um pedaço de papel na rua e botar no saco que vai para o ouvido ou para a leitura do leitor ou do telespectador ou do ouvinte, né? É muito mais do que isso. O jornalista, ele constrói uma informação voltada para o interesse público da informação, não como um vendedor de supermercado, né, que entrega o produto pronto. Há uma hierarquização, né, da informação, na medida em que você já vai apurando, você já vai, eu digo como velho repórter, né, você já vai na sua cabeça imaginando o que, que vai ser o lead, o que, que vai ser sub-lead, o que, que você pode, até onde você vai contar, porque também tem limitação, eu digo em imprensa escrita e diária, você tem limitação, olha, você não pode passar de tantos caracteres ou tantas linhas, agora é tudo no computador. No meu tempo era na lauda, então matéria não pode ter mais de 40 linhas, esse tipo de coisa, né? Então a gente se habituou muito a isso, e isso passa despercebido do grande público, e como você falou, muitas vezes da própria categoria, a categoria não sabe da função social do jornalista, e isso complica a compreensão da ética, né? Em resumo, tem várias interfaces aí. Eu queria esquentar um pouco essa conversa, porque o nosso ouvinte Eduardo Ferreira, lá do Grajaú, e ele pergunta uma coisa bem interessante: como é que funcionava o Sindicato dos Jornalistas antes do golpe militar de 64? Paulinha, a gente que é do tempo do... Eu sou do tempo do Machadão. Queria que você, Paulinha, que é presidente do sindicato, fizesse um breve histórico aqui para o Eduardo. Bem, eu não vivi, né, essa época, mas as informações que a gente tem é de que, na verdade, o sindicalismo sempre enfrentou muitos desafios. Nunca foi fácil fazer a luta sindical. Mas o fato é que a gente vivia uma condição mais democrática antes do golpe, e quando se articulou, né, antes do golpe, as condições para a sua execução, também o Sindicato dos Jornalistas foi alvo de uma intervenção. E se iniciou um período chamado, ficou conhecido como machadismo, né? O machadismo. Em que o Machado, que era José Machado, passou a ser o presidente do sindicato, mas na verdade como interventor. E foi um longo período em que o sindicato, na verdade, operou como um instrumento também da ditadura. E o que acontecia dentro do sindicato, na verdade, atendia aos interesses do regime. Nossa categoria sofreu, como vários outros segmentos, todos os segmentos da sociedade, o impacto daquele modelo absolutamente arbitrário. E a gente, na Comissão da Verdade, que a gente instalou agora no fim, agora em dezembro, e está começando agora os trabalhos, né, de pesquisa, a gente já tem algum início, né, de informação sobre, com base nas atas do próprio sindicato, de que nas reuniões que havia, as discussões eram totalmente em consonância com o regime da época. Inclusive com referências a homenagens a generais e também discussões relacionadas a acordos para a tentativa de cooptação da nossa categoria, através de até mesmo conexões com o empresariado por intermédio dos militares que estavam no poder, para conceder benefícios, privilégios para a nossa categoria, como, por exemplo, direito à compra de automóveis a preço de custo nas fábricas, imóveis, ou passagens de avião, imóveis, enfim, Houve uma tentativa efetiva de cooptação da nossa categoria. Agora, é fato que, independentemente de toda essa política de cooptação que o poder então instalado tenha feito, o que marcou mesmo, né, a atuação da nossa categoria naquela época foi a resistência. A gente ainda vai pesquisar isso com mais aprofundamento. A gente quer mostrar isso com clareza, né? Quer dar até um caráter científico ao nosso trabalho com a parceria que a gente fez com o Núcleo de Mídia, Memória e História do Departamento de Comunicação da UFRJ, porque a gente não quer fazer um relatório baseado só em impressões. A gente quer deixar um legado importante nesse sentido, mas a gente já de antemão sabe que a categoria dos jornalistas foi uma das categorias profissionais que resistiu muito a não só a tentativa, que infelizmente acabou acontecendo, do golpe, como também resistiu o tempo todo ao modelo da ditadura. E muitos jornalistas morreram lutando contra a ditadura, foram torturados, perseguidos, exilados, né? E é tudo isso que a gente quer mapear, inclusive com o trabalho da Comissão da Verdade, que acabou sendo um dos temas do nosso congresso. O João Costa participou da mesa que tratou disso. Você sabe que os jornalistas, antes do golpe militar, os jornalistas tinham um esquema combativo muito, muito grande. O jornalismo era uma coisa muito vibrante e foi um pouco antes da televisão. Na realidade, o golpe militar é que permitiu a construção do Império da Globo, porque até então quem mandava era Tupi e era um império dos diários associados, era uma coisa meio jornalística mesmo. E a empresa mesmo vem com Roberto Marinho, né, com o acordo Time Life, essas coisas. Então o jornalismo ele era muito combativo. Agora, uma coisa interessante é que a ditadura começa a cooptar, tentar agradar os jornalistas, porque uma das primeiras medidas da ditadura também é moralizar o imposto de renda, que não era declarado nem por jornalista nem por deputado. Eram duas categorias que não declaravam, eram isentas de declaração, de prestar contas. O que mostra como é que o dinheiro que esse pessoal ganhava naquela época ali era nebuloso, vinha de interesse desde aquele tempo no Congresso Nacional e na época também no jornalismo. Eu me lembro que o Hélio Fernandes, Oliveira Bastos contava, Oliveira Bastos tinha uma coluna na Tribuna da Imprensa, e aliás, já vinha dos Diários Associados, e ele foi pedir aumento ao Chateaubriand. O Chateaubriand disse: pô, já te deu uma coluna no jornal, você ainda quer dinheiro? Quer dizer, a coluna no jornal era para fazer negócio. Então, era ali que você tinha que ganhar o dinheiro, né? E isso foi uma coisa que vigorou durante muito tempo, até a ditadura. E isso foi acabando nesse período aí. Mas o interessante é que, ao mesmo tempo que a ditadura cria uma nova relação com o mercado de jornalismo, e cria as assessorias de imprensa, que não havia assessoria de imprensa, havia relações públicas, mas assessoria sistematizada, aquela coisa com a sala, máquina de escrever e lanchinho para jornalista, lá em Brasília tinha lanchinho para jornalista de tarde nos ministérios, essas coisas, e isso vem com a ditadura. Esse negócio, vocês acham que é um avanço? Como é que vocês veem essa evolução? Eu queria... Eu joguei esse negócio aqui porque o Eduardo me jogou lá atrás, né? O Eduardo veio com suas conversas do Grajaú, agora pronto. Ô Golo, é interessantíssimo esse seu ponto de vista, mas ele chama atenção para um aspecto. O jornalismo é considerado o terceiro poder, né? Quarto poder, né? O terceiro era dos que tomaram naquela época, né? Não, executivo, legislativo e judiciário, né? Hoje em dia está tão difícil saber isso, né? Ter essa distinção. Mas sei que hoje em dia a imprensa não é o quarto poder. Talvez seja, enfim, multiplicado o primeiro partido do quinto poder, né? Mas, na verdade, a tua observação, ela revela o aspecto que o jornalismo sempre, por conta desse poder, né, entre aspas, que ele tinha, tem, né? Ele pertencia muito mais a uma categoria social que era mais afastada das categorias de trabalhadores, né? Era uma elite propriamente. Claro que salvas consciências, né, dos jornalistas mais combativos, que tinham mais preocupação com a construção dessa perspectiva ética que hoje a gente defende tão claramente, né, tão abertamente. Naquela época eram pessoas praticamente que despontavam com esses conteúdos, né? A grande massa da imprensa era para formar costumes, né, dizer qual era a roupa mais bonita, o batom mais interessante, essa forma, o que aconteceu, né, colunas sociais, que eram o grande métier dos jornais, e também por onde circulava o dinheiro, como você bem chamou a atenção. O que a ditadura faz, né, é colocar, botar uma pedra em cima disso e colocar um pé no chão nessa questão, apontando para uma relação, de uma possibilidade de que essa imprensa se desenvolva, se transforme, né? E isso ocorre não apenas com o surgimento da Globo, mas com várias outras publicações que vão se expandir nesse período. E aí a categoria cresce por dentro de um instrumento que era o aparelhamento empresarial de todo o setor, né? Esse aparelhamento empresarial surge sobre a transformação dos organismos de publicidade para os órgãos de assessoria de imprensa. E puxando, contratando, tirando das cadeiras da categoria, muita mão de obra de boa qualidade, né, que vai para essa atividade, que é uma atividade de fazer o caminho inverso, introduzir dentro do jornal, né, o que era de interesse do empresariado, sem que o empresariado tivesse que ter um custo maior sobre essa produção empresarial, que normalmente passava pela administração e da receita do jornal, né? Uhum. Você sabe que o Eduardo voltou aqui. O Eduardo disse o seguinte: inventaram naquele período, por isso que agora estou entendendo por que ele está interessado nessa história. Inventaram que todo sindicalista era comunista. Até diziam que era o anarco-sindicalismo, né? A República do Jango, né? O Jango era o anarco-sindicalismo. E aí e é verdade, ele era um dos sindicalistas, era líder dos bancários antes do golpe militar e sabe do que está falando. Agora, não é que todo jornalista fosse comunista ou todo jornalista sindicalizado ou militante no sindicato fosse comunista, mas é que normalmente quem tinha acesso à multiplicação das ideias era muito mal visto, era muito olhado com muita desconfiança. Tanto que a gente vê que os principais alvos, logo de cara, Léo Guanabara, né, e outros, Antônio Calado, eram jornalistas, né, que eram o Coni, eram jornalistas que eram pessoas que combativas, estavam na imprensa sempre. E a gente vê que a grande vítima durante o período da ditadura é o Vladimir Herzog, do jornalismo, né? O Vladimir Herzog, que é o... Embora você tenha o operário, o Manuel Fiel Filho, né? Mas você tenha a agressão maior é o Herzog, que virou emblema, derrubou o comandante do Segundo Exército, embora viesse depois da segunda morte, né, a queda dele, mas é isso que vigora. Carol, você que é mais jovem, que disse, ó, acabei de sair da faculdade, não me metam nessa história, como é que você fala um pouco aí, Carol? Joga um pouco tira um pouco dessa naftalina nossa aqui. Vamos ver. Eu acho que, na verdade, todas essas discussões, inclusive sobre o passado, elas são muito pertinentes para a gente entender o presente. Ainda mais num momento em que a gente vê, infelizmente, tantas permanências, né, de coisas que cheiram a naftalina, mas que infelizmente não ficaram para trás, né? Quando a gente vai para as manifestações de rua, por exemplo, e a gente vê a conduta da polícia militar, né, que é uma conduta que, enfim, não difere muita coisa, eu acho, daquele período. Aliás, a própria polícia militar, ela é uma sobrevivência, ela é um resquício da ditadura, né? E é essa polícia que, enfim, arrasta a Cláudia numa viatura, né? Acho que cada vez mais a sociedade clama, e a gente tem visto isso na rua e tem visto isso conversando com as pessoas, né? debater inclusive essa polícia, a desmilitarização da polícia, debater o papel da imprensa em tudo isso, porque infelizmente com a própria tendência de concentração dos meios, o que a gente vê hoje, muitas vezes na abordagem da imprensa sobre essas manifestações, é também uma lógica de criminalização das manifestações, né? Ao invés da gente dar voz àquelas pessoas que estão indo para a rua, porque exatamente nunca tiveram voz, e fazer isso da maneira mais honesta possível. Infelizmente, o que a gente vê é muitas vezes isso não acontecendo nos grandes veículos da mídia comercial, que são pautados por interesses empresariais que a gente sabe quais são, né? Então, acho que o nosso papel, inclusive aqui na comunicação pública, é tentar dar voz exatamente a esses segmentos. Eu concordo plenamente com a Carol e queria, inclusive, dizer ao Eduardo, nosso ouvinte, que muita coisa, de fato, se assemelha hoje em dia ao que ocorria há 50 anos. Inclusive, a criminalização do próprio movimento sindical. Recentemente, houve notícias sobre aquele manual de doutrina do Ministério da Defesa, que foi retirado de pauta, mas não se sabe ainda até quando, né, e até que ponto, mas que indicava as forças oponentes do Estado nessas circunstâncias pré-Copa do Mundo, e entre as 5 forças oponentes que foram citadas, a número 1 era o movimento sindical. Outro exemplo, o maior veículo que nós temos aqui no Rio de Janeiro e que tem amplitude nacional de alcance, que é o jornal O Globo, fez um editorial criminalizando o movimento sindical há pouco tempo também, né, em circunstâncias muito graves, porque foi em meio à cobertura referente à morte de um colega nosso, que foi o Santiago, que morreu durante a cobertura das manifestações. Temos recebido alguns informes preocupantes de que o sindicato está sendo monitorado. Pelo menos em alguma situação, constatei que estava sendo seguida e fotografada. Agora, acabamos de ter um pedido muito importante aprovado para a realização de uma audiência temática na OEA sobre a questão da violência nas manifestações e com ênfase na questão da violência cometida contra jornalistas pelo Estado, que a maioria dos casos de violência nas manifestações é cometida por policiais militares. E esse pedido foi feito em conjunto com mais de 20 entidades de direitos humanos, organizações de direitos humanos. Na justificativa do pedido, além de nos referirmos aos casos da violência direta aos jornalistas nas manifestações, nos vimos obrigados a relatar essa perseguição ao próprio movimento sindical. Tem acontecido coisas muito estranhas que eu vou compartilhar aqui, como, por exemplo, uma visita que recebemos esta semana ao sindicato de um homem que se disse subtenente da Polícia Militar e que estaria lá para obter o registro profissional de repórter fotográfico. Segundo ele, né, não se pode afirmar que seria verdade ou não, mas tudo muito bizarro e esquisito, estaria lá em missão do comando da inteligência da Polícia Militar para obter o registro de modo a garantir o trabalho de infiltração nas manifestações para a realização de investigações de modo mais adequado, porque ele já estaria fazendo esse trabalho sem a carteira, mas aí ele não ficava infiltrado de maneira... E como é que vocês lidaram com isso? Bem, obviamente que um pedido desse gênero não se adequava aos requisitos para a abertura de um processo de credenciamento, de obtenção de um registro profissional, e aí o pedido foi negado. Mas ao final do diálogo, o indivíduo disse que nunca que jamais esqueceria o meu rosto e o rosto da nossa assessoria jurídica. Olha que legal, hein? Ou seja, uma visita muito estranha. Muito esquisito. Agora, e nós estamos tomando as providências jurídicas, né? É, vamos claro, registrar claro, queixa. É ameaça, né? Já informamos a própria Polícia Militar, que formalmente negou que ele seja de lá, mas enfim. Vocês podiam. Olha, Paulinho, eu não sei, mas eu, se estivesse lá, eu sugeriria a você isso aí. Dá para ele um crachá de P2, né? Uma identificação. Ele ia ser um P2 com crachá, ia ser, né? Agente secreto identificado. Não, olha, é que partimos do princípio. Eu estou fazendo aqui um tom de brincadeira, mas a coisa é séria, é gente, sério. Porque o cara foi intimidado. Não, partimos do princípio que se ele de fato quisesse obter o registro para esses fins de investigação de serviço reservado, não iria lá pedir dessa forma. Claro. Mas a simples ida de alguém com esse discurso, com esse texto, no mínimo nós interpretamos como um recado. É uma intimidação, é verdade. De quem, com que propósito, no mínimo nos exige o cuidado de registrar uma queixa. A gente estava rindo aqui enquanto você estava contando, mas a verdade é que a situação é séria, porque é tão ridículo que chega ao risível, né? Sem mas dúvida. A verdade é que ele foi lá para dizer para você que, olha, estou sabendo quem você é e estou sabendo quem é a Cláudia e vocês abram o olho, hein? Exatamente. É isso que ele está falando. É, foi isso que ele foi fazer. Ele não foi pedir credencial nenhuma, registro nenhum, ele foi pedir coisa nenhuma disso aí. Ei, João, fala aí você agora um pouco aí. É, e isso é muito curioso que hoje, à luz do dia, aconteça, né? Porque pensava-se que isso tinha acabado lá pelos idos dos anos 80 do século passado, né? Vejamos bem. Então, mas não. É, na verdade, as formas neoliberais e oligopólicas do poder, sob o sistema da força, né, se mantém no poder. Né? A ditadura se foi, mas sua estrutura de repressão policial, militar, né, está aí no poder. Né? Como disse a Carol, a ação deles é contínua e o que Paulo ilustra é exatamente a continuidade dessa ação, né? O Estado como instrumento de manutenção da ordem, que não é para o progresso, mas sim para manter o medo. Né? Por isso a população é carregada da forma como é carregada pela polícia, arrastada pelo camburão, com as mentiras de profissionais. Todos os policiais envolvidos ali, parece que o que é mais jovem na categoria policial tem 30 anos de função. Né? Quer dizer, esses homens estão ali, não, nenhum deles é mal instruído, não. Nenhum ali agiu por imbecilidade, apenas por inexperiência, não. Sabe muito bem o que estavam fazendo. Sabem muito bem o que estavam fazendo. Agora, isso não ocorre com o nosso sindicato, por acaso, exatamente nesse momento. É, nós somos uma diretoria nova, estamos há 6 meses, né, de gestão, e nós inauguramos um discurso que rompe com o discurso que era o discurso dos últimos 20 anos. Nós inauguramos um momento de denúncia, né, do status quo. Nós assumimos exatamente no meio dessa conjuntura das grandes manifestações e nos negamos a compactuar com uma lógica do Estado de usar da violência que é cometida contra os jornalistas para justificar o recrudescimento de políticas de criminalização dos movimentos sociais. Nós, obviamente, lutamos por melhores condições de trabalho e de segurança para o exercício profissional do jornalismo, mas também defendemos segurança pública para todos e segurança pública que garanta o direito à própria manifestação. Então isso incomoda muito, parece que não, mas incomoda muito. Aliás, eu acho que é isso que incomoda, o que mais perturba é isso aí. Eu vou voltar um pouco ao que a Carol falou, porque quando você falou do papel da Polícia Militar, como é que a Polícia Militar parece que é aquela mesma no tempo da ditadura, ela é aquela mesma desde sempre, sempre foi isso. E a diferença que eu acho é que na época da ditadura, ela começou a fazer isso, e não só a Polícia Militar, mas a Polícia Civil e as Forças Armadas, contra a classe média, contra as pessoas pensantes, os filhos da classe média que eram presos por subversão. Você lembra, João, que naquele tempo quem era drogado dançava, e quem tinha compromisso ideológico caía, né? Havia uma diferença da terminologia, lembra disso? Não apenas conceitual, né? Mas inclusive no tratamento, né? Exatamente, até pelo tratamento. Os que dançavam, em geral, faziam graça lá dentro e apanhavam pouco, né? Os que caíam, ou nem apanhavam, é verdade. E os que caíam, esses sim, iam para o pau de arara. Esses, né, tinham que entregar as pessoas. Tinham que entregar as pessoas, contar os nomes dos seus parceiros, dos seus amigos. Os doidos, tudo bem, no dia seguinte saía que nem bêbado quando era preso, né, pela Polícia Civil. Exatamente. Aí, o que acontece hoje é o quê? É que a PM não faz mais isso na classe média, não há por razões políticas que fazer isso na classe média, embora ainda faça como delegacia de costumes na questão da Marcha da Maconha, na questão das vadias, Marcha das Vadias, essas manifestações que são muito heterogêneas. Mas é a favela, sempre foi quando diziam em junho, o gigante acordou, a favela disse, a favela nunca dormiu. Uhum. Não é verdade? Quer dizer, então eu acho que, e uma segunda diferença dentro disso aí, é que hoje parece que há uma consciência social mais sólida, mais consolidada. As pessoas olham e entendem o que está acontecendo na favela, o que aconteceu aqui embaixo 20 anos atrás, e que isso é o caminho para acontecer de novo. Esse negócio vai virar outra vez o domínio do medo, entendeu? Eu queria que você comentasse isso. Eu acho que é mais do que isso, assim, a polícia de alguma forma, assim, ela sempre fez isso nas favelas, isso é real, né? A violência de classe sempre existiu, e acho que a gente, né, a classe média, estava um pouco desacostumada disso, a não ser, principalmente fora dos meios militantes, aqueles que nunca dormiram, que sempre estiveram nas ruas. Eu acho que junho ajudou a mostrar e a refrescar essa memória de que não, essa polícia é extremamente violenta. Embora que a bala ainda seja de borracha, mas a verdade é que bateram mesmo, né? Teve gente ficando cega, teve uma série, inclusive, alguns mortos, colegas, né, jornalistas, houve mortos. A verdade é que é bala, né? É bala. É bala. Machuca. Não é doce de borracha, ela pode ser de borracha, ela pode ser do que for, é bala. É bala e não é doce. E não é doce. Não, e é bom lembrar que também, há 50 anos, só veio à tona o escândalo do que era a tortura, do que era toda aquela prática dos porões da ditadura, porque atingiu a classe média, porque também todas essas práticas eram anteriores e já atingiam só os pobres e os negros. O pau de arara não é uma invenção da ditadura, não é muito antigo, já é era anterior. Já era anterior. É bem anterior. É sempre assim, né? A história se repete. E voltando agora o foco em cima dos jornalistas, eu queria lembrar também, eu, como antigo, mais de 40 anos de profissão, eu me lembro de eu, jovem, menino, e durante a ditadura também, como repórter, saber, ouvir casos de colegas veteranos, jornalistas, de repórteres de polícia, essas coisas, que eram cúmplices da Polícia Civil, eram cúmplices da Polícia Militar, eles batiam em preso, em delegacia, para contar a história, entendeu? Para ouvir a história do cara, para fazer matéria. Isso também, Paulo, é uma deformação tão violenta, e num momento em que a liberdade de imprensa estava tão cerceada, que eu chegava a duvidar de que aquilo fosse verdade. Mas, no entanto, eu conheci pessoas que faziam isso, eu conheci colegas que eram aqueles brutões, né? Os caras batiam mesmo, eram amigos de polícia. Como é que... Aliás, o caso do Simonal é um caso assim, né, de polícia, que é amiga o cara era amigo do Simonal e acabou levando o contador para o DOPS, para o contador contar que estava desviando o dinheiro, uma doideira. Mas, em resumo, era uma relação promíscua que tinha como pano de fundo a política, mas era muito antiga, entendeu? E como é que... A preocupação, né, da nossa elite de perder o poder sempre foi muito grande, né? Ela não é recente. O golpe militar é um golpe que surge por interesses empresariais. Tanto que é um golpe empresarial militar, né? Nós dizemos hoje, né? Embora a classificação teórica, enfim, acadêmica, se mantenha sob a forma de civil-militar, né? mas nós especificamos esse civil para quem de fato mentou, pensou e produziu o fato, o golpe, né? Afinal de contas, as tropas navais americanas, os fuzileiros navais americanos saíram de lá uma semana antes, né? E estão rondando a Venezuela aí agora. Agora estão aí pela América Latina. Eles ficam perdidos nas águas, como se fossem garrafas plásticas, né? Voltou a política do quintal. Do quintal dos Estados Unidos. Incrível isso, como é que com Obama... O que eles estão fazendo contra o Putin, né? Dividindo o mundo novamente. Fazendo isso tudo de novo. Olha, o Eduardo mandou outra observação que eu achei muito interessante. Eduardo está ligado mesmo, hein, Eduardo? Gostei dessa sua atenção aqui na nossa conversa. Ele diz que na sua época toda manifestação, e olha que ele está falando como líder sindical daquele período, toda manifestação tinha que ser autorizada pela Polícia Militar. Você tinha que solicitar, olha, queremos, o sindicato deseja fazer uma manifestação de classe, de categoria, passeata pedindo aumento. Como é que... E agora a gente vê o seguinte, os professores fizeram a manifestação deles, ocuparam a Rio Branco numa sexta-feira de tarde ali para fazer em frente ali na Cinelândia, com carro de som e tudo, e o Globo botou uma foto feita do alto da Rio Branco tomada e o trânsito engarrafado, aquela coisa, puseram em cima aquele título da foto assim, falta de educação. E aí depois, como é que você vai receber bem o fotógrafo? Como é que o fotógrafo do Globo vai ser bem recebido numa manifestação de rua ou numa manifestação profissional? Mas vamos voltar para o Eduardo, que essa questão dele é interessante. Fala aí, João. Bom, tem que pedir permissão para a polícia para fazer uma manifestação de protesto. Ou é mais ou menos a mesma coisa de você dizer, não, vamos fazer uma manifestação aqui, interromper o trânsito, mas de madrugada, para não atrapalhar ninguém. Exatamente. Você lembra quando éramos estudantes, né, Golo, que o diretor da nossa escola botava um inspetor público, o inspetor de alunos, para poder controlar as nossas manifestações, né, as coisas que a gente pretendia fazer. E no diretório a gente era obrigado a comunicar ao diretor com antecedência que íamos fazer uma manifestação, que íamos fazer um encontro de estudantes, essa coisa. Agora, você vê, o que era aplicado para criança, para adolescente nos anos 60, né, querem colocar para toda a sociedade. Né, e, embora com a memória trazida pelo companheiro ouvinte, essa questão hoje não se aplica mais, a sociedade se transforma, a liberdade é uma condição hoje fundamental, é um direito humano fundamental, né? A gente tem discutido muito a questão da Comissão da Verdade no sindicato, para que ela resgate esses critérios e que a gente possa tornar isso público e que o sindicato se transforme também num porta-voz dessas questões, de modo a fortalecer as demandas sociais, né? Todas elas por liberdade, a gente precisa disso, né? E não de polícia reprimindo, batendo, espancando. Sobre isso, é interessante notar como é que alguns veículos de comunicação tratam sempre as manifestações pelo efeito do transtorno que elas causam. E muitas vezes sem dizer a manifestação era sobre o quê. Nem isso passa longe, né? Um negócio impressionante. E às vezes eu até brinco, né? Você quer saber de manifestação na mídia, você digita no Google caos no trânsito, que vai aparecer tudo lá. As manifestações geram caos no trânsito. Como se o trânsito, na verdade, já não fosse caótico. Como se a mobilidade urbana aqui fosse exemplar, né? Em função... transporte coletivo fosse fantástico, metrô. Como se o prefeito não tivesse fechado várias vias da cidade sem fazer outras obras que permitissem escoar o trânsito, né? E aí é engraçado, porque é essa lógica, o cara vai no seu carro individual, inclusive porque o transporte público é uma porcaria, e ele se dá o direito de ficar absolutamente revoltado com a manifestação que está ali, muitas vezes numa reivindicação legítima, e não pensa que, na verdade, ele fica engarrafado todo dia. E mais, que a manifestação que está no caminho dele ali é uma manifestação legítima, faz parte da democracia. Quer dizer, na verdade, a gente vem para a democracia, mas não pode se manifestar E o que é pior, né? Tem órgão público como órgão de imprensa assolando a democracia, jogando a população contra a democracia. Contra as manifestações. Criminalizando a manifestação. Criminalizando a manifestação e desinformando a população sobre o que é liberdade. Mas a gente tem hoje ainda, como era na época do Eduardo, uma atribuição da segurança pública de fato, cuidar da repressão, do controle dos eventos públicos. Existe a resolução 013, FIFA, né? Que é usada para reprimir atividades culturais e políticas a todo tempo e hora, não só manifestações na cidade, como, por exemplo, a luta dos funkeiros, né? Sim. Eu cansei de ver atividades canceladas ou impedidas pelo subterfúgio dessa regulamentação, que não impede bailes de funk na Zona Sul, em casas de show que custam 150, 200 reais o ingresso, que a classe média pode frequentar, mas no berço do funk, que são as favelas, a juventude é proibida, né, de participar de rodas de funk ou de como era de bailes, proibida de rodas de capoeira no começo do século, de samba. Isso, né? O cara com violão, no tempo do Noel Rosa, o cara com violão na rua, a polícia parava, era vadiagem. Agora, eu queria voltar numa coisa, Golo, porque acabei não falando sobre isso, eu acho muito importante, você falou da questão dos desvios de conduta, né, na nossa profissão. Isso havia no tempo da ditadura, mas felizmente isso não era a média da conduta dos nossos profissionais. A marca que ficou, né, da identidade dos jornalistas naquela época foi a da resistência, né, da luta contra aquele modelo arbitrário. Sem dúvida. Houve um segmento minoritário na nossa categoria que infelizmente se deixou cooptar assim e agiu nos interesses daquele regime autoritário e muitas vezes apoiando e algumas vezes associado até aquele modelo, lamentavelmente, como em qualquer categoria. Mas hoje, o que eu queria dizer é que, infelizmente, em todos os tempos, a gente vai ter que lidar com isso, enfrentar isso, e o sindicato tem uma preocupação forte, a gente tem trabalhado para ter uma comissão de ética forte, e recentemente nós decidimos nos manifestar, inclusive, num caso que nem foi relacionado a uma jornalista do Rio, mas envolvia um fato que ocorreu no Rio. Aquele caso em que jovens de Botafogo amarraram um adolescente, sim, a um poste, sim, um adolescente acusado de infração. E aí uma jornalista, Raquel Sherazade, no SBT, fez comentários que podem ser interpretados e foram interpretados por nós como de incitação à barbárie e de ferimento, de violação aos direitos da criança e do adolescente. Sim, mas isso também é o que a gente vê diariamente no Datena, no Marcelo Rezende, nesse jornalismo mais barato. Nesse jornalismo. Nós repudiamos esse tipo de jornalismo. É um desserviço, na realidade. E é papel do sindicato, como está na Constituição, que o sindicato defende os interesses coletivos e individuais da nossa categoria, também defender a nossa reputação, né? Deixa eu voltar então, aqui para o Eduardo. Então não vamos ser macios com esse tipo de problema. A última participação do Eduardo, que estamos terminando o programa, mas ele faz mais uma observação bastante apropriada, porque ele diz, voltando a essas manifestações que eram autorizadas, tinham de ser autorizadas previamente pela polícia. Ele diz que nesse período aí, pelo menos com essas autorizações, era fácil você identificar os infiltrados. Porque os infiltrados já eram designados para ir para aquela manifestação e já ficavam ali esperando vocês se aglomerarem, o pessoal chegar. Ou nós estamos esperando o pessoal chegar, e tá encostado na banca de jornal, essas coisas, na porta do café. E hoje essa coisa está diferente quando você vê, por exemplo, eu não esqueço nunca de um comandante desse da Polícia Militar, de sei lá de quando, batalhão, ou logo que seja, dizendo, a propósito daquela manifestação maior que houve, ele disse, olha, a Polícia Militar não está preparada para ir para a rua enfrentar 300 mil pessoas. Ele falou isso, né? Como se a Polícia Militar fosse para a rua enfrentar alguma coisa. Ela tem que cuidar da integridade da manifestação. Quer dizer, quando já há essa deturpação, esse desvio, né? É difícil você esperar uma polícia que seja cidadã, uma polícia que seja democrática, não é não? Esse é o desvio, é um desvio da ditadura, né? É, presente claro. Aqui na memória das pessoas, é, e que quando não denunciado, quando não revelado, né? Hoje que se luta, né, para que locais onde que foram praticadas as torturas, as mortes, os desaparecimentos, né, como DOI-COD, DOPS, né, CENIMAR, CISA, né, CIE, né, são espaços em que a gente luta, como a Casa da Morte, como a própria Fazenda Guaíba, Cambaíba, né, lá em Campos, para que sejam transformados em centros de memória, né, da resistência, como forma de que essas coisas não desapareçam, não sumam da memória e não caiam no esquecimento. Porque se cair, volta. Como está caindo, como está voltando em muitos casos. E porque... nós estamos vivendo hoje um certo movimento saudosista, né, da ditadura, por parte de uma geração que sequer viveu a ditadura. Então você encontra jovens que querem, que defendem uma coisa que, não, mas meu pai dizia isso, meu pai disse que naquele tempo não tinha esse tipo de problema, não tinha não sei o quê. Entendeu? Como se isso fosse uma justificativa para você defender uma pessoa que não sabe o que é a supressão dos direitos individuais, das liberdades, isso aí. Isso é exatamente essa questão que a gente falou da elitização e da popularização, né? Quer dizer, são ideias populares, surgem no meio da massa, né? Daqueles setores que se sentem elite dentro da massa. Né? E ao se sentir elite, querem se destacar e querem que sejam reprimidos os seus antigos pares, né? E querem se preservar. Bate neles, mas não em mim. Eu não. Sou eu não, né? Não sou eu não. É isso mesmo. Gente, para terminar o programa, vamos começar. Carol, faz aí um resumo, entendeu? Deixa uns recados. Vamos lá. Não, eu acho que todo esse debate que a gente fez aqui é um debate importante. Foram questões que a gente discutiu no Congresso dos Jornalistas e que acho que vão estar em questão nesse ano, que é o ano da Copa, né? Eu acho que até lá a gente vai ter mais e mais, é o que me parece, infelizmente, violações dos direitos humanos, do direito à manifestação. A gente vê uma série de projetos de lei antiterrorismo, né? A pretexto de evitar a violência, inclusive a gente viu pelo levantamento feito pelo sindicato que a maior parte da violência contra os jornalistas e contra a população em geral parte da polícia, mas de todos os projetos de lei na mesa, só tem um que visa regulamentar a conduta policial, né? Que visa o fim do uso das tais armas não letais e tudo isso. Porque você vê uma tentativa de criminalização e de instrumentação de uma morte para esse fim, que é absolutamente lamentável. Então acho que a gente vai ter muito que debater e muito que lutar para que isso mude. Vamos voltar aqui para tratar mais disso aí. João? Então, voltando ao Congresso, né, que foi assim, uma coisa muito importante, o nosso ponto de partida aqui, né? De fato, a categoria tem que se voltar para essas preocupações que nós estamos aqui manifestando e que foram as preocupações da própria categoria durante o evento. Essas preocupações, elas estão na ordem do dia, elas estão presentes no dia a dia de certos setores que usam pessoas que não são profissionais, não são jornalistas, para emitirem opinião, para usarem, participarem de seus noticiários, como se repórteres fossem, né? E isso não é admissível, porque essas questões envolvem ética, envolvem dignidade de trabalho, envolvem uma série de fatores que, enfim, não se pode deixar de lado. Legal. Paulinha, para você encerrar. Então, saímos desse congresso com a convicção de que a nossa categoria precisa se fortalecer na ética, no seu papel social de defender os direitos humanos e a democracia, e sim, se unir com coragem e ousadia, se aliando aos movimentos sociais para construir a democracia, que ainda é um projeto em construção. Assim como o golpe não foi articulado e planejado em um dia, né? A ditadura também não foi desconstruída completamente até hoje, né? É um projeto também de desconstrução. A gente tem que rumar ainda para o estado de liberdade e garantia plena de direitos que a gente ainda não conhece. Legal. Quero agradecer a participação aqui no programa de hoje da Carol Barreto, nossa colega aqui, jornalista, é a mais nova daqui da bancada e que participou ativamente, é muito engajada e merece todo o apoio e todo o incentivo por isso. João Costa Filho, figuraça também, que é jornalista e é do Grupo Tortura Nunca Mais e observador na Comissão da Verdade do Sindicato dos Jornalistas. Os trabalhos estão sendo desenvolvidos lá, e a Paula Mayran, grande presidente do Sindicato dos Jornalistas no município do Rio de Janeiro. Muito obrigado a vocês e até amanhã às 10h05, quando estaremos de volta com outro assunto. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. Apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação. Nacional.